Eu já falei, vou repetir, nós é da roça, bebê. E se bater de frente, os playboyzinho vai sofrer. Final de semana, nós é da poeira. Fim de semana, nós aciona as boiadeiras. Coloca chapéu e fivela, poderosa elas. Quando chega as moças do agro, a cena é toda delas. De Hilux que zera, recua a estela. Com o som no tal e as amigas ouvindo na castela. Ah, ah, ah, boiadeira. Yeah, yeah. Será que seu pai quer me conhecer? Porque eu sou do mato, eu sou meio largado. Só que tem umas paradas que só eu que faço. Eu sou bom de beijo igual, eu sou bom de laço. Cola no cowboy que eu faço regaço. Pode ser na cama ou na 4x4. Cola no cowboy que eu faço regaço. Hoje eu sou seu fazendeiro e vou te dar trabalho. Falando em emprego, minha munheca já tá cansada de assinar carteira de trabalho. Nós dá trabalho no Paraná e o agro como é que tá? Não para, não para, não para, não para. 20 e poucos anos, 20 e tantas ligações perdidas. A gerente da Sicredi querendo ser minha amiga. Quem é esse agroboy que tem mais de uma milha? É eu, é claro que é eu. Agora todas elas querem ser mãe de um filho meu. É eu, é claro que é eu. Agora olha na minha cara pelada e fala que a roça não venceu. Falou que gosta aqui da roça, quer ir comigo pra linda. Agradou da minha prosa, dialeto caipira. Ela bebe cerveja, dá tapa na mesa, adora ouvir as modunas. A boiada estourou, os meninos apaixonou. E como é que não se apaixona? Não é à toa que PIB começa com B. Sertanejo começa com S. S de soja, sempre cê pode. Que se foda quem não gosta de moda. É disso que nós gosta. Como é que não chona na roça? É disso que nós gosta. Nós é novo, mas sabe das modas. É disso que nós gosta. Como é que não chona na roça? É disso que nós gosta. Nós é novo, mas sabe das modas.